É isso mesmo, tal como anunciado, já tenho comigo em estúdio Nuno Ribeiro, vereador do Desporto do município de Oliveira do Hospital. Vamos estar à conversa a propósito da Gala do Desporto, que acontece já na próxima sexta-feira, à altura então, para saudarmos o nosso convidado. Bom dia. Muito bom dia, em primeiro lugar à Beatriz Cruz, e agradecer o convite para vir aqui falar da Gala do Desporto e cumprimentar naturalmente todo o vasto auditório da Rádio Boa Nova, que nos ouve em vários pontos do país e do mundo. Muito bem, então na próxima sexta-feira está tudo a postos para esta Gala do Desporto, um momento também asseado por muitos. Este que é um evento que já é marca no concelho. Desde quando é que existe? O que é que se pode esperar desta edição? Sim, este é um evento que nasceu em 2014, e nasceu porque, no nosso entendimento, no nosso Câmara Municipal, o desporto de facto é parte fundamental das nossas vidas, não apenas porque nos mantém fisicamente ativos, mas também porque nos ensina valores importantes como a disciplina, o trabalho em equipa, a superação, a integração social. E como temos uma dinâmica e uma variedade desportiva considerável no nosso concelho, achamos que esta atividade merece ser reconhecida por todos os oliveirenses e por todos aqueles que nos acompanham. E nesse sentido foi criada então a Gala do Desporto, para enaltecermos todos os atletas, os agentes desportivos que se vão destacando pelo mérito, mas também para reconhecermos o espírito desportivo, o empenho, a dedicação e o trabalho diário de muitos agentes desportivos que contribuem de forma gratuita. E aqui uma palavra especial para todos os dirigentes, todos os seccionistas dos clubes do nosso concelho, que de forma gratuita, desinteressada e por amor à causa, contribuem para a dinâmica desportiva do nosso concelho. E, portanto, penso que também merece, o desporto merece ser festejado e celebrado com eles. E, portanto, desde quando é que existe esta Gala do Desporto, só para nos situarmos? Esta gala existe desde 2014, e deixe-me também dizer-lhe que estive aqui a fazer um levantamento, porque nós iremos entregar um pequeno livro que faz também a história da Gala do Desporto desde, como lhe disse, 2014, e dizer que já foram entregues ao longo das edições da Gala do Desporto 123 prémios, portanto 123 reconhecimentos a todos estes agentes desportivos, atletas, treinadores, seccionistas, dirigentes, clubes, associações e outros premiados que desde 2014 têm feito parte destes 123 reconhecimentos. E portanto penso que este é um orgulho para todos nós, para todos aqueles que gostamos do desporto, e acima de tudo deixe-me dizer-lhe que eu costumo referir que o desporto é prática desportiva para quem pratica, mas também é cultura e ocupação de tempos livres para quem assiste. Portanto, todas as modalidades e todas as atividades desportivas que existem no concelho não são apenas destinadas ou não se cingem àqueles que praticam desporto, mas também a toda a sua comunidade. E é fácil nós aqui enumerarmos um conjunto de exemplos onde percebemos que não fosse o clube desportivo e determinadas localidades perderiam um pouco da sua identidade. Portanto, o clube também reflete a identidade da própria localidade. E, portanto, como lhe disse, eu sou suspeito para o dizer, mas penso que o desporto é uma escola. Eu próprio devo aquilo que sou hoje também ao desporto. Eu pratiquei desporto federado durante 20 anos e, portanto, ensinou-me muito, ajudou-me a formar enquanto pessoa e naquilo que possa contribuir para que continuemos a formar jovens de forma íntegra, de forma que os valores estejam sempre presentes, pois penso que todos teremos que dar o nosso contributo, e a Gala do Desporto é também um pequeno contributo para esta formação desportiva e para esta formação com valores através do desporto. Muito bem, então qual é que é o grande objetivo desta Gala do Desporto? Até porque, ao contrário do que muitos pensam, não são só os próprios atletas que são reconhecidos, há tudo por trás, ou uma escola, ou uma associação, ou um clube. Sim, nesta gala iremos distinguir ou iremos premiar ou atribuir 15 distinções, desde treinadores, atletas, equipa do ano, quer da formação, quer dos séniores, equipa revelação, o evento desportivo, porque também temos inúmeros eventos que vão acontecendo ao longo do ano e que muito promovem quer a prática desportiva, quer o próprio território. Teremos o Clube Associação Desportiva do Ano, iremos reconhecer a dedicação, temos um prémio memória também para reconhecer alguém que, já não estando entre nós, mas muito contribuiu também e muito apoiou o desporto no nosso concelho. Iremos premiar também o mérito desportivo, teremos o prémio reconhecimento e o prémio carreira. Para além destes, temos um importante prémio que é o Jovem Revelação, onde são todos os clubes com desporto federado do nosso concelho que irão distinguir dentro do seu clube qual é o atleta que consideram que mereça ser aqui destacado na gala do desporto. E aqui não tem a ver apenas com o mérito desportivo, critérios serão amplos, que irão desde o exemplo que dão, a dedicação, o empenho, a forma como se aplicam nos estudos e conseguem conjugar os estudos com o desporto. Portanto, cada clube terá o seu critério para reconhecer o Jovem Revelação. Depois, como já vem sendo hábito dizer, que este momento, que esperamos que seja um momento bonito de festejar o desporto, é também, simultaneamente, um momento cultural. E para isso, aqui reforço o convite a todas e a todos aqueles que queiram estar presentes e assistir à Gala do Desporto, que será na próxima sexta-feira, como disse, no pavilhão desportivo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, do agrupamento de escolas, a partir das 21 horas. E será um momento cultural, como lhe disse. Música e animação não vão faltar. Sim, música e animação, e deixe-me dizer, nós temos aqui uma orquestra residente, um grupo residente, que é já uma marca da Gala do Desporto pela sua qualidade, pelos jovens empenhados, dedicados e com uma grande capacidade musical, muito bem coordenados pelo professor Márcio Silva, e que farão parte o grupo Steve, a Orquestra Comunitária de Oliveira do Hospital e a Orquestra Cultus Musicé. Portanto, estes três grupos formarão uma orquestra residente que irá acompanhar esta edição da Gala do Desporto. Sendo que, para além desta animação musical, teremos a participação habitual do Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital, da Associação Desportiva OH Sport com a patinagem artística, que terá também um interessante apontamento, e ainda a participação da Escola de Dança Emotion. Portanto, como lhe disse, para além de um reconhecimento ao desporto, este é também um evento cultural que nós gostamos de apresentar aos oliveirenses. A apresentação este ano, voltamos a repetir a Ângela Cunha, a nossa conhecida radialista, também aqui colaboradora da Rádio Boa Nova, por demais conhecida dos oliveirenses, e que tem feito também parte da Gala do Desporto e tem sido muito importante para nós contar com a sua experiência e simpatia, e que volta a estar acompanhada de André Sardé, um conhecido músico de Coimbra, mas atrevo-me a dizer, um músico de Portugal e do mundo. Também que muito ligado ano, agora ao Oliveira do Hospital. Sim, ligado ao Oliveira do Hospital, que este ano comemora 25 anos de carreira, e penso que também é importante para os oliveirenses partilharem um pouco desta celebração e desta comemoração do que são os seus 25 anos de carreira, e dizer que esta ligação também ao Oliveira do Hospital, e nós não esquecemos, começou por um primeiro desafio numa corrida de São Silvestre solidária após os incêndios, onde o André Sardé foi desafiado e prontamente respondeu positivamente para vir até o Oliveira do Hospital numa noite de frio para participar na São Silvestre e simultaneamente presentear os oliveirenses com o mini concerto no Largo Ribeiro do Amaral. Portanto, logo aqui podemos perceber o tipo de pessoa que é o André Sardé, e que também, sendo aqui de perto e tendo um gosto e perceber que para ele também é agradável esta comunhão aqui com os oliveirenses, portanto voltámos a desafiá-lo e ele voltou a dizer que sim, a estar presente connosco. Muito bem, houve um interregno do evento, sobretudo nestes moldes, porque foram então feitos outros para não esquecer este evento. Portanto, na sexta-feira, as distinções dizem respeito a que época desportiva? Como disse bem, no ano de, relativo à época 2020-2021, devido à pandemia, muitos clubes não tiveram atividade desportiva, fizemos apenas, mas não menos importante, uma gala do desporto online, onde foi feito o reconhecimento a todos os clubes e a todas as associações desportivas do concelho, uma vez que em época de pandemia, penso que o seu trabalho, o seu mérito deveria ainda ser por demais reconhecido, porque as dificuldades foram, como se perceberam, foram acrescidas devido à paragem, à pandemia, à dificuldade em retomar, e portanto o município entendeu que deveríamos reconhecer todos os clubes e associações desportivas. Respondendo à sua pergunta, esta Gala do Desporto, normalmente as edições da Gala do Desporto dizem respeito à época desportiva anterior, e portanto esta irá dizer respeito à época 2021-2022. Mas deixe-me aqui que lhe diga que depois de 2 anos de interrupção e do inevitável impacto, como disse, causado pela pandemia da Covid-19, é uma grande satisfação e será um enorme orgulho voltar a contar, como esperamos, com casa cheia, para reconhecer o mérito e o empenho na área do desporto. E no que diz respeito a estas nomeações, quem é que pode entrar no leque, assim podemos dizer, de quem pode vir a ser nomeado? Atletas e clubes apenas federados, ou como é que se processa toda esta seleção? Temos algumas categorias, aproveitar para esclarecer, porque às vezes fica sempre esta dúvida, os prémios da Gala do Desporto não são atribuídos pelo Vereador do Desporto, pela Câmara Municipal, por qualquer gosto aqui em particular. É criada uma comissão de avaliação, representada por um elemento que representa o seu clube desportivo, portanto é constituída por um elemento de cada clube desportivo federado do nosso concelho, e são eles que têm a difícil responsabilidade de votar e de escolher os melhores entre os melhores. No período de nomeação, são os clubes que nomeiam os seus agentes desportivos, mas há aqui um período em que também a comunidade oliveirense pode nomear quem bem entender, quem se justifique, que tenha currículo para cada uma das categorias. Posteriormente ao período de nomeações, temos então a votação, e é daí que saem os premiados. Relativamente ao júri, como é que é constituído? O júri, como lhe disse, é constituído por um elemento de cada clube, e temos 2 elementos convidados, um Albino José, representando também a Rádio Boa Nova, e no caso por ser alguém que acompanha o desporto no nosso concelho, portanto tem também um interesse em seguir e acompanhar o desporto no nosso concelho, e temos ainda um elemento do município de Oliveira do Hospital, do Gabinete do Desporto, que não o vereador, que como disse, preside às reuniões, não vota e não nomeia. E portanto é assim, é um reconhecimento entre pares, e penso que isto é importante, porque temos aqui, por exemplo, dirigentes desportivos que são reconhecidos pelos seus pares, por outros dirigentes desportivos que entendem que determinado colega seu de trabalho de outro clube merece ser aqui distinguido. E portanto penso que isto é também o desporto, na verdadeira ascensão da palavra, com desportivismo, aceitar os resultados. E naturalmente que temos noção que dentre os premiados falta sempre alguém, portanto, como lhe disse, foram mais de 123 prémios entregues desde 2014, e continuamos, felizmente, a ter pessoas, clubes, equipas no concelho de Oliveira do Hospital que merecem ser distinguidos, e esperamos que a gala não termine aqui, e portanto fica também o desafio, e que estes prémios e estes reconhecimentos sejam também um incentivo a todos os outros que, não sendo aqui reconhecidos, muito trabalham e muito se empenham para contribuir para esta dinâmica desportiva do concelho de Oliveira do Hospital. E portanto, como disse, o público também foi desafiado a fazer as suas próprias propostas. Isto é uma forma também ouvir a opinião dos oliveirenses e não só esta comissão? Claro que sim, porque os elementos da comissão e o próprio vereador do desporto pode não conhecer toda a realidade que tenha a ver com o concelho de Oliveira do Hospital, porque nós temos atletas que, sendo oriundos de Oliveira do Hospital, praticam desporto noutros pontos do país e, portanto, por vezes é importante que todo e qualquer oliveirense nos possa lembrar deste ou daquele agente desportivo que poderá ser enquadrado no reconhecimento da Gala do Desporto. E aqui também um apontamento, dizer que esta dinâmica, esta realidade, que é um contributo de todos, resulta do contributo de todos e do empenho e do trabalho de muitos, faz com que Oliveira do Hospital seja desde 2020, de forma consecutiva, um município amigo do desporto. Isto de ser um município amigo do desporto tem a ver não só com a nossa dinâmica desportiva, mas também com a promoção que sempre reforçamos, com a importante promoção dos valores que estão associados ao desporto. Nós temos também a bandeira da ética, temos clubes a serem certificados pelas diferentes associações e federações desportivas e, portanto, penso que este é o caminho para podermos valorizar e contribuir uma formação desportiva integrada e abrangente, como esperamos que seja. Até porque o município ao longo do ano vai dinamizando muitas iniciativas do desporto para então também falarmos de hábitos saudáveis, também da prática do exercício físico. Sim, o desporto em Oliveira do Hospital vai desde o desporto de competição, desporto federado, que é muito importante e que nos ajuda também a promover e a afirmar o próprio território, mas também, como disse e bem, não esquecemos o desporto de lazer, o desporto de promoção de hábitos de vida saudáveis, o desporto de manutenção. E nesse sentido temos um conjunto de subprogramas ao longo do ano que tentamos que possa abranger todos os escalões etários, todas as populações, e o nosso programa MOVE, que é a bandeira que temos muito orgulho em ostentar, mas é um programa que tem um conjunto de iniciativas que são realizadas ao longo do ano e muitas delas em parceria com diversas associações, clubes e outros agentes desportivos, inclusive privados, como os nossos ginásios, e que pretende incentivar a comunidade oliveirense a praticar desporto. E agora deixo-me também aqui informar em primeira mão que o município de Oliveira do Hospital, considerando esta importância do desporto para todos e a inclusão através do desporto, irá receber em 2024 os quintos Jogos Olímpicos da ANDI. Portanto, são jogos destinados a populações especiais, onde teremos aqui uma entidade organizadora parceira, que é a Arcial, mas que será com muita honra que iremos receber estes jogos, que é uma espécie de Jogos Olímpicos da ANDI, porque eu digo isto porque o momento foi bonito em Tondela, onde se passou o testemunho de Castro Daire, que tinha realizado antes de Tondela, fez a passagem de testemunho para o município de Tondela e depois o município de Tondela fez então a passagem de testemunho para Oliveira do Hospital, e esperamos aqui receber mais de 500 atletas, atletas especiais, para quem todos nós esperamos poder ter aqui um conselho a receber estes atletas de forma atenciosa, de forma carinhosa, e acompanhá-los como muito bem sabemos. Portanto, este é mais um motivo de orgulho e de promoção do desporto e dos valores associados ao desporto. Desporto para todos. Desporto para todos, muito bem. Muito bem. Muito bem. Falando, retomando então ainda no que diz respeito à Gala do Desporto, falávamos então do júri e do público que pode interferir nestas nomeações, assim podemos dizer, mas não será uma tarefa fácil, porque tendo em conta que há inúmeras modalidades que são praticadas no concelho. Para termos ideia de quantas modalidades é que estamos a falar? Nós temos 15 modalidades diferentes, temos mais de 700 atletas a praticar desporto no nosso concelho, e portanto merece, e temos sempre, felizmente temos tido sempre motivos para ter dúvidas, para ser uma tarefa difícil, como lhe disse há pouco, para reconhecer os melhores entre os melhores. Portanto, temos ainda hoje, nós olhando para os prémios, para os premiados, temos sempre um ou outro nome, um ou outro clube que recebe este, mas se recebesse aquele também estaria muito bem, e portanto isto é um reconhecimento a este empenhado trabalho de todos aqueles que, como disse, contribuem para a dinâmica desportiva do nosso concelho. E deste universo de atletas, falamos de muitos jovens. É satisfatório para um vereador do desporto ver tantos jovens envolvidos nesta área do desporto? Claro que sim, e diga-se que eu até penso que a importância dos jovens praticarem desporto é tanta que seria importante que hoje, até para as opções de trabalho no futuro, as nossas empresas pudessem ter ali um critério, ou pelo menos que considerassem a importância de quem no seu percurso de vida participou no associativismo desportivo ou no desporto em particular, porque de facto o desporto é uma escola de formação e, como lhe disse, é muito importante para os nossos jovens saberem lidar com as vitórias, mas também saberem lidar com as derrotas, saber trabalhar em conjunto, trabalhar em equipa, saber ganhar, saber perder, ter um empenho, ter uma dedicação em conjunto com os seus colegas para lutar por um objetivo comum. E eu penso que isto são valores que todos nós percebemos que são importantes, não só na prática desportiva, mas ao longo da vida. Portanto, enquanto vereador do desporto, só tenho que agradecer a todos aqueles que fazem parte dos nossos clubes e das nossas associações desportivas, que têm dado passos importantes e consideráveis no sentido desta valorização dos valores do desporto, e não apenas do resultado desportivo, se a bola entra ou não entra, se saltamos mais longe ou mais perto, mas acima de tudo este trabalho de formação dos nossos jovens. E para isto também é muito importante a forma correta dos nossos pais e encarregados de educação acompanharem a prática desportiva dos seus filhos, sem pressões, sem limitações, porque quem joga mais, quem joga menos, isso é um trabalho que devem ser os treinadores a fazer. E os pais devem acompanhá-los, incentivá-los à prática desportiva, ter sempre uma palavra amiga e de incentivo para, por exemplo, aqueles que têm jogado menos, mas que se encontrem motivados e que sejam incentivados a fazer parte de um grupo da prática desportiva, que isso é muito importante. Porque já se dizia e sempre se disse que mais vale o interesse, então, a participar, neste caso, o que interessa é fazer desporto. Sim, naturalmente que também quem anda no desporto sabe que as vitórias são importantes, e não vale a pena dizer que não, porque é verdade, todos gostamos de ganhar, mas que o ganhar não seja o mais importante. Costuma-se dizer que no desporto podemos perder o jogo, mas não perdemos a aprendizagem, não perdemos o ensinamento que determinado encontro desportivo nos transmitiu. E penso que no fundo é isto, temos sempre algo a aprender de um encontro desportivo, competitivo que fazemos, e acho que isso deve ser o mais importante, até porque se perceba, no caso do futebol, que é uma modalidade, a modalidade que tem mais atletas, é uma modalidade histórica também aqui no concelho, nós percebemos que de todos os praticantes desportivos que existem no país, se calhar não chega a 1% aqueles que vão chegar ao futebol profissional. E portanto, se for este o objetivo, percebemos que a dificuldade é muito grande. Portanto, vamos viver, vamos ser felizes a praticar desporto, acima de tudo porque também nos dá prazer, e penso que é esta que deve ser a mensagem que nós teremos que transmitir. E depois também reforçar a importância que os clubes deem à formação desportiva, porque deve ser a formação desportiva o sustento dos próprios clubes, irá assegurar a sua viabilidade no futuro, que nós também queremos que os nossos clubes tenham viabilidade, e os tempos estão muito difíceis, mas se tivermos uma boa formação desportiva, este trabalho será mais fácil, até porque nós percebemos que a partir dos 18 anos muitos dos nossos jovens saem para as universidades, há aqui depois uma dificuldade acrescida, mas se eles forem bem formados, se eles tiverem o gosto pela prática desportiva, podem até não fazê-lo de forma federada, mas terão sempre ao longo da vida o sentimento da importância do que é praticar desporto para a sua própria saúde, e portanto penso que isso será também um benefício e um reconhecimento ao trabalho que foi feito ao longo dos anos na formação desportiva. Muito bem, último convite para quem quer e deve então assistir a esta gala do desporto. Dizer que venham até ao pavilhão desportivo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Teremos uma casa preparada para cerca de 400 pessoas, mas quem conhece o pavilhão tem também um espaço que é possível ainda ter ali mais pessoas a assistir, portanto creio que iremos, creio não asseguro, que teremos as condições necessárias para que todos aqueles que queiram assistir a este momento cultural de reconhecimento ao desporto, que o façam, que venham até... secundária, pelas 21 horas, na próxima sexta-feira, e será um gosto, em conjunto, podermos aplaudir e premiar aqueles que se distinguiram na época 2021-2022. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado e bom trabalho. Ficamos então com Nuno Ribeiro, vereador do Desporto do município de Oliveira do Hospital. Em destaque então esta gala do Desporto, já na próxima sexta-feira, pelas 21 horas, no pavilhão desportivo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Uma gala que reconhece e celebra a excelência desportiva no município, homenagem à dedicação e mérito de atletas, treinadores, equipas e demais agentes desportivos que contribuem para a dinâmica desportiva do município. Ficamos então por aqui com esta entrevista. Também a Rádio Boa Nova vai estar a acompanhar e poderá ver tudo depois nas nossas redes sociais, também no nosso site e, claro, em 100.2 FM. Da minha parte é tudo por agora. Fico bem. Até já.